Controle 1, 9, decimal 8. Salvador, Gol no 869, informação Guerra. Mais nada? Tem que trabalhar na frente, é o Thiago Patão. Então, aguarda a passagem da aeronave da Azul, que está na final de mais ou menos 7 milhas da 1-0, então o visual contrato. Sim, o Atlético de Terra está visual com o contrato. Ok, é um 390 da Azul, ok? Aguarde a passagem do tráfego, mantém o setor e aguarde a passagem do tráfego. O Thiago Patão está ingressando na perna do vento. Se autoriza, vai vir na base para final do 97. Está autorizado, Thiago Patão. Qual parte após? Pata. Está autorizado para cabeceiro no 7 bate, informe no solo, vento de 1-0-0 graus, 1-2, não, Chara Fatã. 100 com 12, autorizado, gira a base, vai reportando para cabeceiro no 7, Chara Fatã. Torre, boa tarde, 4206 final e alerta que vem. 74206, continua a aproximação, tem vários helicópteros aí no setor de aproximação, nenhum deles vai interferir com o seu pouso. Tem um já para cabeceira 17, um outro aí à sua direita sobrevoando a cidade, 500 pés. Tem o terceiro, o próximo fora de Itapuã também espera, que o vento 1-0-0 graus, 1-2. Tem livre pouso na gente, no 10? Afirmativo, autorizado pouso. Ok, livre pouso no 04206. Torre Salvador, boa tarde, ao gol no 620, ponto esperando 1-0, visual com aeronave na final. Ok, o gol no 620, mantém a posição. Ok. Vai livrar a DPS-35, ingressar na base, será fazer. Fatão, informe o solo, já é visual, entrando no baixo da bata, considere solo os 39, frequência livre. Salvador, voo no 869. Agora sim, autorizado, informe na final da 17. Rafa, autorizado, vai chamar na final da 17, Serra. É, Torre Salvador, boa tarde, voo no 869, não obtém contato com o controle Salvador em nenhuma frequência. Sente voo 869, mantém a última instrução e a frequência é 119 decimal 8, então é Serra? 19 e 8, já está também. Ok. Alô, Salvador, 3145, para o posto de estacionamento no 02. 3145, aguarde para início do puxo, estimado máximo 5 minutos, duas aeronaves irão taxar a retaguarda. Ok, aguardando. 620, autorizado, alinhar e manter fechando o 0. Alinha, mantém no 0, voo no 620. Azul 4206, solo 40, direito 21, décima 1 no solo. 21, obrigado, boa tarde. 4 horas e 20, autonomia e alternativa do Léo. Voo 169, autorizado táxi para o ponto de espera pistão 0, via parte 1 no Taxo Índia, ponto de espera chame torre 118, décima 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Repatio 1, Índia, 1295, Mato Grosso, número 69, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, é o 4206 da... Azul 4206, boa tarde, está aqui via Alfa, reporte antes da Taxi Gilete para ingresso. Vai reportar antes da Gilete, nós. 020, autorizado a decolar, pista no 0, vento 100 graus, 10 mais. Autorizado a decolar, 1-0, gol 1-0. 4206, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Muito obrigado. Hotel Juliette Serra, solo aos 43, autorizado, táxi, o seu pátio estacionar com você livre. Torre Gol 1169, boa tarde. 1169, autorizado alinhar e manter no zero. Ali manter no zero, Gol 1169. 1620, decola aos 11, controle 119, decimal 8. 098, obrigado, boa tarde. Oceano 6210. Oceano 6210, continue a aproximação, aguarde autorização em pouso. É, acho que vou performar que está recebendo externo aqui, tá? Ok. Sim. Poxa, tem um helicóptero aí que está voando nas imediações entre o externo e a final, e a cabeceira 10, mas está à direita, a baixa altura, não vai interferir no seu pouso. 6210. Dael Leda Motiva. Azul 6919, previsto Dael Leda Motiva. Oito. 098, Gol 1969, boa tarde. Oxalé 6210, vento 100 graus, 12 mais, autorizado pouso, bicho 10. Autorizado pouso 90, Oxalé 6210. Rio 5975, autorizado Lima, Pio no zero. Autorizado alinhar e manter o Rio 5975. 210 solo, aos 48 direito, 211 solo. 211 direito, tá mais. Tiro 5975, autorizado, decolar, pistão no 0, vento 100, final 12. A Juliette. Alfa, antes da Juliette, por favor. Cinco, decola os 49, controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Três, um, quatro, cinco, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via, taxa aí, via, quando pronto, chame torre, 118, decimal 95, ajuste 10, 15. Três, um, quatro, cinco, autorizado, táxi. Já pode esperar da 10 via Índia, torre econômico 95, já ajuste na 05. Gené 6210, autorizado Juliette para o portão 04. Autorizado Juliette para o 04, mas deixa o 0. Boa tarde, Torre. Seu Tan 3190, próximo de Serra, na próxima final. Tan 3190, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 109, forma de quatro à sua direita, evoluindo próximo ao litoral, não interfere na aproximação. É, você está visual com força aérea, o equipe da Tan 3190, livre posicionamento. Salvador, está 3195, visual para a nave na final, não pode esperar da 109. A gente mantém a aproximação, tem outra na sequência ainda. O tempo de espera, confia. Ok, mantém. Oi, Salvador, gol no 869, boa tarde, está passando duna, estabilizado em LS. Sente gol no 869, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. A sua escuta, gol no 869. Torre Salvador, boa tarde, está passando o Oscar, o Juliette X-Ray, está na proa da rotatória visual para o campo. Gente, o Oscar, o Juliette X-Ray, mantenha presente para o hotel, final do ano 7, agora a atualização de pouso. Vamos até a presente pro, aguardando a autorização. Oscar Juliette X-Ray. Deseja que o Oscar Juliette X-Ray realize uma pena sobre essa batalha? Está autorizado o final da 17, agora a autorização de pouso, X-Ray. Autorizado o final da 17, aguardando. Oscar Juliette X-Ray. 3190, solo, 53 direito, 121, décima 1 no solo. 21-1, boa. Gol no 869, o vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Tem um trapo de helicóptero à sua direita já superado, interfere no pouso, autorizado. O pouso. E também um tráfego à sua esquerda aproximando do 17, que pela projeção só pousa após seu tráfego. Paciente dos tráfegos, livre pouso na pista 10, voo no 869. Juliette X-Ray, vento 1-20 graus, 1-0 nós, autorizado pouso visto no 7. Visto pouso no 7, Oscar Juliette X-Ray. Gol 869, solo 54, direito 121, décima 1 no solo. Você na frequência, 869? 121, décima 1, ó. Alô, boa tarde, Gol 1869, ingressando Alfa. Gol 1869, taxi autorizado via Alfa, Juliette para o portão 06. Alfa, Juliette para o 06, 1869. Confirme, então, 3190. Gente, vou coordenar aqui com o pessoal da estreia. Da El, tradução? Da Juliette X-Ray, pra que se liga. 3145, decola 58, controle 1, no lado decimal 8. 198. Salvador Round, good evening, Azul 2591. Salvador Round, good afternoon, Azul 2025. Roger, I say again, do you have our departure? Estimate departure, dial coral. Roger, thank you. Aguardando o copo, que é o 69-92. Azul 2591, are you ready to copy? Ready. Azul 2591, clear to Sierra Bravo Victor Tango via Golf 677, fly level 180, Corral departure, take off from runway 10, first right after departure, squawk 5125, Salvador approach control 119.8. Clear to Victoria, via Golf 677, flight level 180, take off from runway 10, right turn on Corral departure, call 5125, and Salvador, flight control 119.8, Azul 2591, correction, squawk 5124. 5124, okay. Azul 2591, read back, correct, report ready to push back and start up. Azul 6919, pronto copy? Pronto copy, 6919. Azul 6919, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, via Upper Zulu 10, por base Upper Zulu 16, após conforme rota, nível 340, saída da El. Leda Motiva, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5110, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Autorizado Campina, do 340, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Motiva, após a pista 10, até por base, após a pista 10, rodeia, e após uma forte plano de voo, o transponder 5110 e é o controle de saída 119.8, contejão 6919. Azul 6919, contejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tá pronto, 6919. Azul 6919, autorizado acionar, reporte pronto para o táxi. Vai reportar para o táxi, 6919. Solo Salvador, código 6999, com 8788 a bordo, 5 horas e 20 minutos de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Azul 6999, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Taxway Índia. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 1015. Leve táxi para o ponto de espera da 10 pela Índia, lá, torre 118-95, azul 6999. Salvador, boa tarde, Azul 6999, espera da 190, pronto. Azul 6999 autorizado, aliás, decolar, vento 1, 20 graus, 109. Aliás, decola, o Torre Salvador, Papatango, Victor Charlie Hotel, estabilizado no ar. Victor Charlie Hotel, aguarde autorização de pouso, estamos zero. Confirma o vento, por gentileza, Victor Charlie Hotel. Vento 120 graus, 109. Ô, Victor Charlie Hotel, modificação de regra da presente, solicita a final 17. Sete, cancelado o plano zona 4, autorizado para a final 17, reposta na final, Victor Charlie Hotel. Passará na final, Victor Charlie Hotel. Azul 6919, decola o Zuno 4, controle 119, decimal 8. 198, boa tarde. boa noite, Oceano 6201. Toma seu impulso uniforme, com helicóptero. Oceano 6201, pronto, cópia. Oceano 6201, autorizado, Serra Bravo, Golf de Cima, via rota do plano de voo, Pé November 857, nível 360, saída da Euleda, Irume, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5132, frequência do controle Salvador 119.8. Então está autorizado o galeão, via rota do plano, 360 é o nível, decola da 10 com curva direita, saída da Eolinda, Irume, sobre novembro 857. 132 é o transponder, 798 o controle, Oceano 6201, está na 4. Oceano 6201, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Azul 2591, ready for pushback and start up on April 3. Azul 2591, prove it, start up, report ready to taxi. Pushback Azul 2591. Esse gente vai pousar e entrar no hotel. Tem um tráfego já pousando na final curtíssima da Alô 7, não vai interferir nessa observação. Hotel, seu solo foi os 19, não vai se deve estacionar, hotel. Pessoal, os 20, autorizado esquerdo, hotel, parte militar, a estação na frequência livre. Cheque seu equipamento quando no solo, que está com muito chiado, que chegou às vezes caindo inteligível. É, agora mesmo foi ininteligível o cotejamento. Aqui, cheque seu equipamento de comunicações, a estação na frequência livre. Azul 2791, correction, 25901, ready for tax, we have 50 passengers on board, endurance of 4 hours and a half, alternating port figure. copy. 6, 7 people board. 4 hours and a half. Endurance, alternating, Serra Bravo, Papa Serra. Clear to text approved via April 3, April 1, taxiway India to holding point runway 10. When ready, contact to tower 118.95, CNH 1015. 1015, approved via April 3 and 1, yeah, actually India still 100.10, the call tower 118.95. This correction, vessels on board, 5th vessels on board, 50. 0, roger, Azul 2591. Solo Gol 869, ciente da uniforme, autorização para Brasília. Gol 1869, informação em curso uniforme. Pronto, cópia. Pronto, cópia, senhora. Gol 1869, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, saída Arbor Elefa. Nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5133, frequência do controle Salvador 119.18. Autorizado 360 para Brasília, Presulu 17, saída Arbor Elefa, curva à direita, decola da 10, transponder 5133, controle 119.18, gol 1869. Gol 1869, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar 1966, estabilizado sinal ILF X-Ray, pista 1-0. 1-66, continua a aproximação, vai autorização em pouso. Até a autorização, 2591, airborne at 25, call Salvador approach control 119.8. 1198, have a nice night, sir. Gol 1166, tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso no 166. Sir Tower 103290, approaching India Sierra. 103290, continue your approach, altimeter status 1015, number 2 for landing. Alright, continue approach 1015, 3290. Noite, Gol 645, final da 10. Boa noite, Gol no 645, ajuste 1015, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, 645. Gol 1166, no solo aos 27, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Hora 21. Sun 3290, expect runway vacated, report on decision altitude. Roger, 3290. Solo Salvador, gol 1166. 1166, autorizado, tá? Via Alfa Juliette para o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, no Sun 3290, on the ground at 29, turn right, call Salvador Ground 121, decimal 1. Turn right, Salvador Ground 121, decimal 1, turn A 3290. Brown, bom dia, boa noite. São 3290, aqui não, Fox Brown. Autorizado pouso, destino 0, vento 1 no 00 graus, 1 0 norte. Pouso 1 a 0, 6400. Ok, Pennsylvania Alpha and Juliet to 01, get the run. Some 3290. Azul 4206, pronto, copy. 4206, Azul 4206, autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Tampiazulu 17, nível 350, saída Pucajamo, Aracaju, decola pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5141, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Autorizado, Antes de 3.0 para a da saída Pucajamo, Aracaju. A 3.7, transponder 4.19, Azul 4206, aconselhamento correto. Reporte pronto para o pushback acionamento. Salvador, Romeu 869, puxa acionamento, não medo. Gol 1869, autorizado a acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, gol 1869. No 645, no solo 62, direita, solo Salvador, 121, décima 1, se possível, agilizando. Agilizando, 645. Reporte na 6143, aguarde pista livre, reporte na DA. Até. Chené 6143, vento 100 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. É, autorizado pouso, obrigado, Gol. Solo 645, livrou em direção alfa. 1645, autorizado alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Chené 6201, autorizado pushback, reporte pro... autorizado pushback, acionamento, reporte pro foro táxi. Reportará acionamento pushback para o táxi, obrigado. Chené 6143, no solo aos 33, ao livrar, solo Salvador, 121, décima 1. Ao livrar, 21, 1, obrigado. Solo Salvador, Oceané 6143, vibrando na foto. Oceané 6143, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, 6143. Antes da Juliette, 6400. Oceané 6201. Estimado para o pushback? Momento que o rapaz do Finger resolver tirar aqui, eu tô pronto. Posição NE 6201, aguarde para o push, reporte totalmente pronto. Gente. Gol 1645, autorizado Juliette para o portão 02. Juliette para o 2, 645. Tango Vitor Kilo Delta, ajuste 1015, vento 110 graus, 109, reporte na final da 17. Vitor Kilo Delta, lá reportar. Oi, boa noite, Papatango Juliette, Tango Zulu, 1,5 milha do externo. Papatango Juliette, Tango Zulu, ajuste 1015, confirme intenções. Pousada 110, Juliette, Tango Zulu. 178, 178 copiado, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via pátio 1, taxiway Índia, quando pronto chame torre, 118, décimo 95, ajuste 1015. Táxi pátio 1, Índia, torre 25, 105, 18 mesmo. Para o pushback, acionamento 6201. Funcionário 6201, autorizado o pushback acionamento. Reporte pronto para o táxi após. Aguarde para o push, desconsidere. Gente, entendeu? Livre pushback acionamento. Romeo, no 43, vai para Juliette. Você leva 6143 após passagem do tráfego Boeing 737-800 da Gol, autorizado Juliette para o portão 09. Juliette para o 09, 6143.